talk about your twist. I love the way you twist. You're my baby. I got my eyes on you. Well, you got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got the dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You're my baby. I got my eyes on you. Ronca, ronca. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Understood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. I had an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. That has many things in common with your programme. Is tuned into your programme today, because of the Strokes. She did not leave a number. E logo de cara, Nandão, a nossa homenagem a Chuck Berry, que mais uma vez chega ao Brás essa semana. A música é dele. E agora ele vem com uma banda lá de fora. Não vai ser nacional? Onde ele vai, em cada porto, ele junta o vendedor de amendoim, o engraxate. É, rapaziada, é um rock and roll, um acorde tá bom. É. Mas a vez passada que a mosca frita, vem mais um pouquinho pra mim, Nandão, por favor. Mosca frita. É, a vez passada que ele passou por aqui, rapaz, trave o tempo todo, negozinho injuriado na plateia. Isso. Errou todas as músicas. Muito louco. Não, é coroinha, né? Não, errou. O cara pode ter 115 anos, mas tem que ter um mínimo de ensaio, por mais que a música dele tenha só um acorde. Rapaz, mas a curadoria deu uma ideia pra gente começar o programa e terminar. Que ainda bem que a gente se rebelou aqui, hein? Dildil, a turma da Brigada, Quatro Fumacê. Ao fundo, o aniversariante de hoje. Sua Excelência Eric Burdon, com a banda de origem dele, The Animals, Os Animais. Anda, com todo respeito, pode tirar um pouquinho, por favor? Eric Burdon, hoje, dia 11 de maio, vai soprar no bolinho 69 velhinhas, meu amigo. Não é todo ano que você faz 6.9. Não é todo ano. Não. 67 você faz, 70, 23, 24, 31, 33 também não é todo ano. Não. 69 é muito interessante, porque é um dos raros números que você pode estar de cabeça para baixo que você vai ver a mesma bagaça. São poucos, aliás, essa é uma boa perguntinha para hoje, hein? Quais seriam os outros? Mas enfim, o programa de hoje, nós teremos vários aniversariantes importantes. Isso que eu ia falar. Mas a curadoria propôs da gente tocar 69 músicas do Animals. Mas eu falei, não, eles meu têm amigo. Estudo, tem, né? Tem, mole. Aí falam, ah, pô, o Chess Chandler, baixista, foi o cara que inventou o Jimi Hendrix. Falei, ih, é foi, mesmo. É o cara que levou o Jimi Hendrix pra Inglaterra. Aí o negócio já começa a ficar interessante. Sim. A gente entraria um pro Guinness. Bom, um a gente entraria bom. Pro Guinness. 69 músicas da mesma banda. Em homenagem ao aniversário. Mas vamos sair de Newcastle, na Inglaterra, e partir para Uberlândia, em Minas Gerais. Que loucura, hein? Playboy. Minhas armas, 50 conto no bolso e o cartão de crédito do meu pai. Super-herói Playboy! Playboy. Super-herói Playboy! Playboy. Eu organizo a vida pessoal da prostitutas do meu bairro. Eu sou compreensivo com elas, que eu sei que brigam tanto entre si para mais tarde conseguirem sorrir para você, cliente amigo. Super-herói Playboy! Eu sou baranga, mas sei que pode dar uma ice kiss. Sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã. Eu topo tudo, mas também tenho um ponto fraco. Uso short curto, mas não tenho menos segredo por isso. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem me ama. Tem coisas que pra te dizer. Que é isso? Preciso esconder a voz. Que papo da vida. Preciso chegar perto. A boca em seu ouvido e chiar. Cochichar. Depois acordar, angústia. Te pagar, angústia. Correr. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de cargos

FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Essa... Tá ouvindo? Essa música me dá um calor, rapaz. Fica meio esquentado de vez em quando, não? Assim, no bom sentido da expressão. Aterciopelado. A rapaziada de Bogotá se apresentou em Coachella agora. Sim, sim. Complementa como você complementou da outra vez. Hein? Ai, ai, ai. Falar o quê? É, tá. Não, peraí. Você acha que é boa? Uma vai quem seleção, quer? Vai quem quer? Uma seleção finíssima de bandas? Tipo a do Dunga? Você acha que o Coachella é... Que perguntinha boa, hein, cara? Você acha que o Coachella e a seleção do Dunga tem um fator comum ali? Ah, até certo ponto, sim, né? É, qual seria? Você mesmo criticou em São Paulo o Coachella, agora vai ficar de gracinha com a minha cara? Qual foi a minha crítica? Fala você, pô. Você que é o autor da palavra, crítica? É lógico. Não lembro direito qual foi a crítica. Pois é, bebe, né? Como é que é? Nada, segue. Não, mas a crítica ao Coachella é a crítica que a gente, hoje em dia, no Brasil, tem condição de fazer a qualquer festival no planeta. Sim. Todas aquelas atrações, ou 95% dela, já passaram ou passarão por aqui até 2011. Não é mais como há 10 anos. Onde a gente viu um festival desse, Reading, Glastonbury. Nossa, meu Deus do céu, que delírio, que sonho. Todo mundo vem aqui. Você pegar todas as atrações do último Coachella, os que não vieram, virão até 2012, sem nenhuma dúvida. Não sei se o Aterciopelado já veio. Se voltará. Já o Dunga. Mandão, por onde a nossa torcida participa do programa? Estamos ao vivo. É, a nossa torcida já está participando freneticamente através do nosso site. Peraí que eu vou tossir. Basta acessar oefm.com.br. Aí você seleciona Fale Conosco no canto esquerdo. Depois de Rio de Janeiro, participe. O Eric Zanetti está por aqui. E Silvano e a Andréia Costa, lá de Fortaleza, cara, mandando opa, beijão. Pelo que eu entendi, ela tá saindo do trabalho, correndo pra casa pra ouvir o programa In The House. Você sabe que essa música tem um seríssimo defeito. Qual? Essa aqui é o fundo. Qual? Tem apenas 3 minutos e 12 segundos. Podia ter o quê? Uns 5? É, 5, hein? 5 tá bom. Cara, sabe o que eu tava pensando? Diga. Já imaginou se os artistas não gravarem mais músicas, os músicos e bandas não gravarem mais? Por quê? Greve? Aí só executarem as músicas nos shows. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando no dia 11 de maio de 2010. Estamos ao vivo até meia-noite. Pelo site oifm.com.br para os quatro cantos do planeta e para o seu rádio em frequência modulada. Oifm Belo Horizonte, Oifm BH 93.9, Oifm Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3. Oi FM Recife 97.1, Oi FM Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7, ao vivo até meia-noite. Mas ainda sobre o negócio dos festivais, Nandão, eu acho que a grande onda, acho, não tenho certeza absoluta, desses festivais, não, como sempre foi, desde o início deles, em 1720, quando aconteceu o primeiro festival, é a onda fora dos palcos. É você ver as pessoas do planeta inteiro, né, os comes e bebes, o beijo na boca, a lama, a troca de informação. Essa é a onda, essa é a grande onda, insuperável e, como falava aquele nosso ministro, imexível. Imexível. Imexível, isso vai ser sempre. Agora, o palco... Nandão, por falar em apresentação, show, essas coisas... Agora olhe bem, olhe. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Que situação, hein, meu amigo? Loucura. Muita loucura. Dilcinho, essa hora vai ficar nervosa. Aí ao fundo, Mob Grape, a primeira banda do Alexander Skip Spence, ídolo absoluto do Ronca Ronca, sobretudo. No vinil duplo lançado recentemente pela Sundazed, que cobre apresentações do Mob Grape de 66-69. Gravações no Avalon Ballroom em São Francisco 67, no Festival de Monte Rei, a gente tá falando de festival, olha aí. Aliás, o Omarra, que nós ouvimos, foi gravado no Festival de Monte Rei em 67, em Amsterdã, na Holanda, em 69. E traz um lado inteirinho de uma música intitulada Dark Magic, gravada no Avalon Ballroom de São Francisco em 66. Uma coisa de doido, uma joia, uma preciosidade realmente de tirar pica-pau do oco, meu amigo. E para quem não lembra, o Alexander Skip Spence foi inspiração para o nosso amigo Beck. Recentemente, lá no Beck.com, juntar a turma, os amigos, e colocar no Record Club, onde ele homenageia e reverencia discos importantes, a interpretação completa do OR, do Alexander Skip Spence, quando ele saiu do sanatório, doido aralhaço, cabeleira altíssima, Chamberlain. Que isso, cara. É, maluco. Tem doido, né? E gravou esse disco, que é um clássico. Tanto que o Beck juntou a rapaziada para regravar, reinterpretar todas as músicas da edição original. Imagina o estado mental da criança. Não. Quando gravou isso. É isso aí, gênio total. Que loucura. Mandamos mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida. Chega lá no nosso site oifm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, participe. Vanessa Lee, direto de Salvador, está doente. E... uma virose, parece. Não só ela, né? Não só ela. Silvano, Otâner, Bernardo e Tatiana Leal, depois de meses distante, voltou a se manifestar. Tatiana, né? Não. Tatiana, senti a sua ausência sexta-feira passada lá no Cinematec, na edição da festa. Tem que falar da festa. Com Lucy and the Pepsonics. Pepsonics. Mas Tatiana voltou? Voltou, tá bem. Com tudo? Parece que sim, né? Eu vi o adesivinho do Ronca Tripa. Eu? Maneiríssimo. Uma tripa com a tripa furada, é isso? Positivo. Vazando um arzinho, assim. Ai, você não presta, cara. Aí eu vi o adesivo e eu fiquei com fome. E eu resolvi ligar para o Bibi pra gente pedir comida. Tem problema ou não? Nenhum, ainda mais com Primal Scream ao fundo. Primal Scream. Vamos dar uma ligada lá, então, no... pedir um rango, né? Imperador, né? O Imperador deve estar triste pra Meirelles, né? Ficou de fora da Copa. Bibiço Copacabana, boa noite. Fala, meu irmão. Fala. Sabe quem tá falando? É o Arineudo. Olha só, meu sangue bom da fé. Manda pra gente aquele lanche aqui na Oi FM, meu camarada. Anota aí. Anota aí, meu irmão. Fala o pedido. É, já sabe, né? Um milkshake de açaí 500. Uhum. Morango com iogurte 300. Morango com iogurte 300. E um omelete de frango desfiado na classe. Frango desfiado. Tá. Valeu? 10 minutos? 10 minutos. Obrigado, sangue. Abraço. Obrigado. É isso aí. Agora, acessa lá bibisucos.com.br. Conheça todo o cardápio sensacional que o Sérgio preparou, além das promoções. E lembrando que o Bibisucos, por enquanto, por enquanto, só no Rio de Janeiro. Aí, ao fundo, como foi devidamente anunciado, Primal Scream, com sua obra-prima Screamadélica. Lançada no iníciozinho dos anos 90, e agora nós teremos uma mega comemoração pelo lançamento desse disco em 2010. E o grupo, liderado pelo nosso amigo Bob Gillespie, vai impetrepar a íntegra do disco. Manja? Nos dias 26 e 27 de novembro, no Olympia de Londres. Os dois shows estão completamente vendidos e o Primal Scream vai deitar os cabelos mais uma vez. Segundo Bob Gillespie, eles tocam muito melhor o material do Screamadélica e feliz daquele que lá estiver. Você vê, a gente está falando do Primal Scream, já passaram por aqui várias vezes. Uma das bandas mais importantes dos últimos 100 anos. Tá, mas você está querendo dizer que o Brasil está incluído na rota dos grandes shows? É, a gente já vem dizendo isso há bastante tempo. E essa é a crítica que você faz hoje? Não é a crítica, é a diferença. Ah tá, não tem mais nenhuma novidade. De 10 assim, anos. De 20 anos, então a gente nem fala, mas de 10 anos. Alguns se aventuravam por aqui, mas hoje todo mundo vem aqui. E aí os festivais tipo Coachella, você fica meio com preguicinha assim, né? Tem aquele trânsito, aluga carro. Prefiro ir no São Paulo, Recife. Lá aliás, vai ter também o festival Fora do Eixo, no né? No Circulador, a gente vai fazer, aliás, promoção terça-feira que vem com ingressos para... Para? Cat Power. Tem uma vinheta aí pra gente começar de novo essa música? Não, mas eu vou descolar aqui. Andão com o Primal Scream ao fundo, vamos agradecer mais uma vez a presença descabelada da nossa torcida sexta-feira passada no Cinematec. Foi bonzão. Com Lucy and the Papsonics. Ai, ai, ai. Tava muito bom, né, cara? Encontros memoráveis, inesquecíveis aconteceram naquela sexta-feira. Muito bom. Em vários momentos, toda a torcida pôde desfrutar de momentos de comunhão no espírito mesmo da música, da rapaziada estar together, ouvir uma música com um som bacana e poder botar os bichos pra fora. Como, por exemplo, nesse momento aqui, ó. Bom de bola, jogo com calor, canto na viola, sempre com... pensar e fazer poemas em papel de bar. Mas artista é o caralho, é o caralho. Já entrei na lista de uma tal mulher que é capoeirista e tem samba no pé. Mas artista é o caralho, é o caralho. Mas artista é o caralho, é o caralho. Mas lembra, né? Comunhão total, gritaria absoluta. Tio Silvio. Puta que pariu. Marcelão de Santos. Calmão descabelado no dance floor. Muito louco, muito louco. E aí, Nandão, a nossa próxima festa do Ronca Ronca, é dia 4 de junho, sexta-feira, também no Cinematec. E a pedidos da nossa torcida, sabe quem estará no palco do Cinematec para todo mundo poder cantar ao vivo um dos clássicos da festa? Who, baby? Rubinho Jacobina. O autor da música, um intérprete da música, um clássico do Ronca Ronca de muito tempo. Rubinho tá na estrada há bastante tempo. Rubinho e Força Bruta. Rubinho Jacobina e Força Bruta. 4 de junho, sexta-feira, no palco Cinematec, em mais uma edição da festa Ronca Ronca. Tranquilo? Yeah, baby. Capoeirista e tem samba no pé. Mas artista é o caralho, é o caralho. Mas artista é o caralho, é o caralho. Nandão, depois dessa, quer fazer um teste assim de abrir as comportas à nossa audiência para uma promoção rápida? Meia horinha? Só para fazer um teste? Fazer um teste, 4 ingressos individuais para a festa dia 4 de junho no Cinematec, com Rubinho Jacobino e Força Bruta. Qual vamos é a perguntinha? Vamos começar às 11, de 11 a 11h30? 11 às 11h30, que horas são? São 15 para as 11. Já? É, baby. Vamos fazer uma perguntinha envolvendo a seleção? Seleção? Do Piniquim? Seleção, sim. Meio campo, Gilberto Silva. Elano. Josué. E Ramires, tá bom? Vai entrar na seleção agora ou depois? Gosto de cinema, gosto de dançar. Tá preocupadão com a seleção? Não, nem um pouco. Ah, tá. Não, aí fala depois, né? É. Rogério Skylab, porque, na verdade, eu fiz uma música, né? Chamava-se Samba do Skylab. E as pessoas conheceram... Falando do Skylab, tem ele aí, de cueca? É uma inspiração pro Ronca Ronca eterno. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Mandar um quantos minutos para Bolívia? 9. Então, por favor, manda um beijo para uma novíssima ouvinte do Ronca Ronca, Lu, já subindo pelas paredes com o que vem pela frente até meia-noite. Estamos ao vivo. E ela já está cabeleira altíssima. Lu, smack! Olha só, Geraldo Taufman está por aqui, Fabrício X, o Jefferson Calazans, Rafael Velasquez, Marçal... Rodrigo Godinho, Wilson, muita gente pedindo música e falando que esse lance de pedir comida ao vivo dá fome. Dá fome. A tripa ronca. Agradecer, eles estão sintonizados com a gente lá no Conic, em Brasília, ao Pio e a Fernanda e a Lucy, Lucy and the Pepsonics. Aliás, o show foi legal pra caramba. Que iluminaram a edição da festa sexta-feira passada. E eu tinha muita vontade de trazer a rapaziada ao Rio de Janeiro. E no final, eles sempre fazem um show muito curto. É 30 minutos, 40 no máximo. No final, a pedidos dos frenéticos fissurados pela banda que estavam ali no gargarejo, a banda... A rapaziada executou o clássico máximo. Do mercado, minha felicidade é por você. Oi FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Perdi você porque não julguei que o nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar. Eu grito seu nome chorando. Levo a vida pensando onde estará. Quem tanto amo, de quem será? De que vale viver sozinho assim? Minha saudade não tem mais fim. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Qual você acha que é? Bom, pra mim é essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Perdi você porque não julguei que o nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer nem por onde vou. Tento esquecer pra Alô? Não achar. Nandão, tá funcionando aí? Só seu amor. Não, não, depois do beijo pra Lu, Smack. Nossa novíssima ouvinte, por favor, um beijo para a Ana, já com uma quilometragem alta no Jumboteco. Ah, bem. Que isso, cara? Vocês estão falando que ela era uma coroa. E aí, e essa? E calmão nessa? E calmão nessa? Enlouqueceu. Rapaz, né? Você sabe que. Eu junto com o Marcelo, você como viu? Eu realizei o meu sonho de trazer os Pop Sonics ao Rio, e vou realizar o sonho de fazer uma festa com o Rubinho Jacobina, dia 4 de junho, eu tenho um sonho que ainda vou realizar, de fazer um ronca-ronca com os Fevers. Jura? Já teve na berola, manja? Sei. Sem alegria, o meu viver na berola, beleza pura. Até o sol. Tranquilo, tudo bem. Mais calor. Vamos lá. Mas acabou... que não aconteceu, porque os Fevers tocam todos os dias, né? É, eles fazem 480 shows por ano. É verdade. Então é difícil pra caramba. É. Mas um dia eles chegam no palco do Ronca Ronca. Enfim, a Ana... Ana, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo um kiss, especial pra Ana. Um kiss, smack. A Ana é mãe do André, que lá esteve sexta-feira. E ficou completamente desorientado com essa música. E pediu pra gente tocar hoje em homenagem às mães, mais especificamente a ela, a mãe dela, a mãe dele. Mãe dele. Então é uma homenagem que ele faz à mãezinha, a Ana, sei. E a gente faz a todas as outras que estão ouvindo o Ronca Ronca. Ronca Ronca é uma maternidade, positivo, sabe disso, né? Positivo. é Bolívia. É, vamos lá, né? Muita loucura isso aqui. Olha essa bateria, cara. Já passou a bateria? Não. Olha só que emoção, Nandão. Simon Fuller. O cara é... Foi agora, né? Que situação. Simon Fuller. Da dupla, né? Nosso amigo de altíssima quilometragem. Aham. Velho. Ligadão lá no, na turma do Little Joy, manja? Sei, sei. Strokes, Simon Garfunkel. Os Hermanos, Ruivo. Uh-huh. Uh-huh. A gente tá em São Paulo. Sei. Subindo Augusta. Listen. Não, de costas, subindo Augusta. Descostas, desorientadaço com o Fivers, cara. É mesmo. Olha o poder dessa banda, cara. Liga lá, Nandão. Vamos pro intervalo, né? Vamos, vamos. É, lembrando vamos, que seu amigo, meu ídolo, Arthur Dapiev, em breve vai lançar um livro. Quer dizer, ele mediou a conversa entre Zuenir Ventura e Veríssimo. E o livro chama-se Conversa sobre o Tempo, vai lançar até o fim do mês pela editora. Vamos trazer ele aqui pra Agir. É um livro vai. Maneiríssimo, um bate-papo aí, entre os dois. Daqui a pouco a gente volta. Preciso respirar um pouco. Segura aí, muita loucura. Oi, FM. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. E essa aí? Imagina a Ana essa hora. E o André, que pediu pra gente tocar uma música pra mãe dele, diz que a anterior do Fivers é um clássico absoluto na família dele há muitos anos. Qualquer festa na casa dele, da família, essa música é trilha obrigatória. É a hora que todo mundo vai pro salão, né? Exatamente. E essa aqui? Se havia outra alguém, porque sentiu o órgão, cara. Ela vivesse sofrendo assim, mas tudo em vão. O que diz a nossa audiência, Nandão? Ainda não sei. É, a gente tem que falar do Carecão, tem hein? Tem um negócio aí. Na lacrada. Aliás, Nandão, tem o lacre do Carecão, no Rio de Janeiro. Uma casa que vem há décadas sendo uma opção de shows na cidade de São Sebastião. E parece que o bagulho desceu pelo ralo mesmo, né? A Ingresia já vinha há muito tempo. É. Há uns 10 anos, pelo menos. Mas agora parece que o Canecão já era. E tem uma outra situação, Nandão. Você, como nosso gestor para a Olimpíada, tá rolando um trelelê forte por aí nas esquinas. Aqui embaixo tava muito quente o papo. E qual é o risco do Rio de Janeiro perder a sede da Olimpíada? Tá sabendo disso? Ah, é? Você não chegou a essa informação? Não, eu tô por fora. É, porque negócio de prazo, de não sei o quê, de apresentação. É. E Chicago já tá... Na boca. Não. Obama, né? É. Não chegou esse papo? Eu tô por fora. Na sua esquina, não? O secretário-geral da FIFA já reclamou com relação aos atrasos para obras para a Copa do Mundo no Brasil, né? É. Então é Brasil, né, malandro? Por falar em Brasil e na seleção, o Kleberson não é reserva dos listradinhos? É, ele tá voltando, né? Mas é reserva. Não sei, atualmente eu não sei. Entendi. E esse lateral, jogou bem, e cara. Esse lateral esquerdo que joga onde o vento faz a curva, que eu nunca qual ouvi... lateral esquerdo? Não, ninguém sabe. Eu não sei nem qual, Michel Bastos, eu acho. É, quem é? Não tenho a menor ideia. É francês? Josué Bíblico, parece. Eu não sei, eu não tô nem a fim de... Vai falar de seleção, porque as pessoas... Tem o João Santana aí. As pessoas que tem estão... O Santana tinha que ser o técnico da seleção. No comando da CBF não me representam, tá entendendo? É, Joel Santana, né? Eu me lembro que eu dizia. O açougue aqui não vai acabar bem. te amo. Olha o órgão. Te adoro, não posso mais viver sem ti. É, isso é verdade. O técnico tinha que ser. Lógico. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Você é score, velho. Manda um abraço para uma rapaziada muito desorientada de Goiânia, toda terça-feira, ligadíssima no Ronca Ronca, pro Pedro, que é o líder da gangue. Respondeu, não vou mudar de pensar. Líder da gangue. Então falei, eu não... Lembrando, hein, Rubinho, Jacobina e Força Bruta na próxima festa, dia 4 de junho, sexta-feira, no Cinema Tech. E hoje, 69 anos de Eric Burdon. Nandão, por falar em aniversário, logo no início do programa a gente comentou que há outros pra gente homenagear. Sim. Mas acima de todos, inclusive acima do Eric Burdon, sabe quem completa hoje 18 velinhas? A gente passou de 69 para 18 velinhas. Quem? Hoje, dia 11 de maio. Túlio Brasil. Que isso, cara. É, que fera, hein, meu irmão. É um momento muito especial pro Ronca Ronca, pra nação ronqueira. É verdade. O Túlio poder chegar na festa ou em qualquer outro lugar que ele queira, desacompanhado dos pais. Porque tanto pai e mãe, gente finíssima, turma cabeleira altíssima também, leva o filhote pro filhote entrar em contato. Ele não precisa mais de autorização não judicial. Não precisa, né? Mais, exatamente. Maravilha. Vai entrar soltinho que nem farofa. E o Túlio mandou um e-mail comunicando essa data importantíssima no calendário brasileiro, não à toa ele se chama Túlio Brasil. E falou: manda simplesmente um abraço, então vamos seguir a máxima de John Peel. Eu quero ouvir alguma coisa que eu jamais ouvi. Ele pediu positivo. Alguma coisa que provavelmente ele não tinha ouvido, mas o cidadão é uma ratazana. Conhece tudo. Então, Túlio, pra você, difícil, né? Vê se você já ouviu isso aqui, cara. Yeah. Oi FM. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Norah Jones, Don't Cry I Have. Querida, estou aqui, você vai me escutar, porque eu quero esquecer a glória do seu capitão. Querida, apague a luz e ligue seu transmissor no meu coração. Tomara que o Túlio não conheça essa música. A música certamente ele conhece, sim, sim, sim. Mas essa é a gravação, um compacto do selo do Jack White. Nós mostramos já o lado B, clássico absoluto da sua amiga Winehouse. You Know I'm No Good. Do outro lado é Shaking All Over. Você lembra quando a gente mostrou? Yeah, yeah. Disco produzido pelo Jack White. Ele é fominha pra caramba, Jack White. Ele não pode ver uma gravação sem meter uma guitarra. Lógico que ele tá aí no meio. E o interessante é o seguinte: essa deusa, Wanda Jackson... Assim, se você pensar na música, no rock dos anos 50 pra cá, a mulher que fez primeiro pontinho, pontinho, pontinho, foi ela. Que isso, cara? É, em disco, a primeira que fez, gravou não sei o que, a primeira que chegou a não sei que lugar na parada, a primeira que não sei o que, a primeira que deu uma bitoca na orelha do Elvis Presley. Que isso? É, meu amigo. Ela com essa carinha, assim, de apresentadora de programas de culinária, né? Exatamente. Wanda Jackson, tão cascudinha ela é, que o Jack White foi atrás para lançar esse compacto. É vero. Com Shaking All Over e essa música da Casa de Vinho. Casa de Vinho. E mais ainda, meu amigo, o novíssimo disco do The Fall, do nosso amigo Mark Smith, que foi lançado ontem, traz uma música dela. O The Fall. Uma composição dela? Uma composição dela. O The Fall, no seu disco lançado ontem, gravou uma música criada por Wanda Jackson. Tá bom ou não? Túlio, essa foi pra você do fundo do coração do Ronca Ronca. Mas a gente, Nandão, vamos fazer uma foto com esse compacto, para que Túlio Brasil guarde pra sempre a entrada aos 18 anos com Wanda Jackson no Ronca Ronca. clareou o negócio aí? Tá clareando. Opa, tá clareando. Já posso perguntar alguma coisa pra você? Não. Ainda não? Nada? É mesmo, hein? Vai ter gente chorando agora, mas não tem jeito, cara. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Tell, often you tell it lies. toda a comunidade pobre da Zona Sul. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Que momento, hein? Hit absoluto do Ronca Ronca. Você é fã de muitas bandas instrumentais? Muitas? Não, algumas só. Porra, eu não gosto de quase nenhuma, mas... É, Hipnótica realmente é muito sinistro. E essa aí, eu acho que foi a primeira música do Hypnotic Brass Ensemble que nós mostramos aqui. Ela saiu numa compilação antes do disco. O disco demorou pra caramba a ser lançado, ficou aquela fissura em cima. É lançado um lançamento da Honest Jones, a loja de disco ali em Porto Belo Road, que tem o Damon Albarn como um dos curadores, parece. E ele é coladão nessa rapaziada. Eles participam de várias aventuras ao esses mesmo. Caras, será que... pois é, esses caras não tocam assim, tipo os nossos músicos brasileiros, Catatau e tal, que tocam maior galera. Esses caras também não é essa onda, assim, não? Mais ou menos, porque essa rapaziada, que eu saiba, eles só vão os 9. São 8 irmãos, é. É muita gente, né? É, eles atacam em coletivo. É bando, né, bando? E seria uma das atrações do Coachella. Sei. E o Fumacê da Bjork. Fumacê. Fumacê da Bjork lá na Islândia não deixou. Algumas bandas que sairiam ali da ilha, do Reino Unido... Ficaram no aeroporto. Exatamente. O Hypnotic Brass Ensemble não foi. E essa música aqui, como eu estava dizendo, tem a participação do Flea no baixo. um hit do Ronca Ronca nos últimos tempos. Mano, você que tem fortíssima influência na programação da OFM, Rede Brasil, não tem como colocar o Hypnotic Brass Ensemble na programação, não? Acho que todo mundo poderia em rede. Mandar e-mail, né? Pro Fale Conosco pedindo Hypnotic na programação. Lembrando, Rubinho, Jacobina e Força Bruta, 4 de junho, no Cinemateca, em mais uma edição da Festa Ronca Ronca. Aliás, semana passada nós pedimos para a nossa torcida indicar algum nome para que a gente trouxesse aqui numa sessão. Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem feito esse questionamento em relação à festa. Quem você quer lá? Quem você quer lá? E o Rubinho vazou na frente, porque é um tesão antigo da rapaziada. A gente já mostra há muito tempo disso. Então a coisa vem crescendo e agora chegou a hora. Rubinho Jacobino. Rubinho Jacobino e Força Bruta, 4 de junho, Cinemateca. Não posso perguntar nada, né, Nandão? Eita. Nandão, você lembra qual foi uma das primeiras bandas a se juntar ao CD Ronca Ronca, que nós lançamos há 2 anos? Uma das primeiras? É. Fizemos um show com eles muito bacana lá no Estrela da Lapa. Gravamos a Trozoba ao vivo e editamos o CD do Ronca Ronca. E daí? Quem foi? Fino Coletivo. E a rapaziada do Fino Coletivo, o mundo girou, a Lusitana rodou. A banda chegou até o selo Oi Música. E o disco já está chegando quente para frente, com a participação do Donatinho, filho do Donatão, que já esteve aqui no Ronca Ronca também. E desse disco, que ainda está com cheiro de Talco Johnson, nós vamos ouvir uma música. Ausente, tua simpatia me faz mostrar. FM. Nai baba tiranga niko mbamuno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Nandão, tá funcionando aí? Porra, com o Husker Du ao fundo. Agora, Nandão, você sabe que a nação ronqueira, a esse exato instante, está completamente desorientada, trêslocada com o Husker Du rasgando brasa. Fortaleza, Porto Alegre. Já pensou quando os três se juntaram ali? Porra, não precisa nem dizer, cabeleira alta, né? Pô, vamos fazer uma couve? É de quem? Do Donovan. Donovan? É, Donovan. Donovan. É, aquele, Donovan. Aquele inglês. Ah. Aquele que nos anos 60 diziam que era o novo Bob Dylan, não sei. Sim. O que, babá. Eles pegaram um clássico do Donovan. Sunshine Superman. Nandão, Quantos minutos pra acabar o Milho Acabar Pipoca? 18, cara. A idade do Túlio. É, exatamente. Mais uma homenagem ao Túlio Brasil. É. E faltando 18 minutos, a gente diz que a comunicação com a nossa audiência foi pro Beleléu. É. Não? Foi pro Beleléu. Pagou a luz, então é loucura. Estamos desprovidos de contato com a audiência, então a promoção... Espera não, meu. A promoção com ingressos pra festa fica pra terça-feira que vem. Andão, por favor, anota no seu caderninho que ano que vem, no dia 11 de maio, a gente tem que render homenagem aos 70 anos de Eric Burdon e aos 19 do Túlio Brasil. Yeah. De novo. Isso é novidade, né? Vai. Vendo o Choquito, Marão Glive. Andy Magalhães. The Meters. Som de Nova Orleans. Ride your pony. Olha o som dessas crianças, meu amigo. Baixo, bateria, guitarlita, batelita. Tecladeira. Ride your pony. Estupidez, hein? Falando em guitarlita, Scandurra vai lançar agora com o Arnaldo Antunes o projeto deles, né? O Duo. E aí eu fiquei pensando, o O Arnaldo Antunes tem um projeto chamado Pequeno Cidadão. Espetáculo, já mostrou o disco. Já mostrou. Ele poderia se juntar ao Fernando Catatal e fazer o projeto Pequeno Cidadão Instigado. Pô, Arnaldo, o que você acha? Hein? Cara, que mente iluminada, cara. Um pequeno cidadão assim que... Demais, demais. Né? Espetacular. Recentemente a gente mostrou o Otis Redding, acompanhado pelo Booker T and the MGs. Semana passada, eu acho, né? Sim. E o Booker T está chegando a São Paulo para virada de lá. E nós mostramos, falamos pra caramba, o disco novo dele, lançado ano passado, com a participação do Neil Young, essa coisa toda. E ano passado foi lançado um disco no Brasil que certamente foi o último da carreira do cidadão não instigado, que nós vamos ouvir a seguir. Uma edição dupla dessas edições deluxe, um CD a mais, repleto de músicas não editadas originalmente. E esse disco vem com três gravações desse cidadão instigado com a banda do Booker T sem ele, com Steve Cropper, Donald Duck Dunn no baixo e Al Jackson na bateria. Essas três músicas gravadas por esse cidadão instigado com parte da cozinha do Booker T and MGs jamais chegaram ao mercado e foram, como eu disse, editadas nesse disco, lançado no Brasil muito, de uma maneira muito caprichada, com encarte, parece um disco importado, mas é feito no Brasa. Não vou nem falar o nome do cidadão, hein, mas olha só. Kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. And there's a way, everybody says, to do each and every little thing. But why does it mean if I ain't got you? If I ain't got you, 'cause you don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody. If I pray, I see your face again, but I know not where to find. You ain't gotta be so blind. I'm blind, so very, very blind. I'm a man, can't you see what I am? I move heaven and earth for you. But what does this man do if he ain't got you? If he ain't got you? 'Cause you don't know what it's like. I'm not afraid to die. FM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Essa é a edição Deluxe Edition do álbum Atlantic Crossing, do Rod Stewart. Certamente o último disco muito bacana dele, lançado originalmente em 1975. Essa edição especial foi lançada ano passado e traz um CD a mais que tem essas três, além de outras sobras de gravação, tem essas três gravações, To Love Somebody, Holy Cow e Return to Sender, do Rod Stewart, com a parte do Booker T e the MGs, os MGs, né? Sem o Booker T. E Dilcinha, cara. Cara, minha mãe acabou de mandar uma mensagem. Mamãe, te amo muito, um beijo. Eu também, hoje, eles... eu também. Isso, cara. Se liga, meu pai tá ouvindo, pô. Tem problema, também amo ele. Eles passaram amanhã, descobriram o YouTube agora, né? Aí, claro. Procura aquela música. Aí meu pai encheu o saco com Jethro Tull, Beatles, minha mãe com algumas coisas de Jovem Guarda. E aí ficou me pentelhando pra botar Rod Stewart a manhã inteira. Espetáculo. Eu botei uma ou duas, aí finalmente você... Me convida pra tomar um café da manhã lá na sua casa com o Dilcinha. Saco, pô. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Cheio de novidade, cheio de gracinha. Não dá quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 5, man. Ih, é mesmo, é? Yeah, bom, baby. Obrigado pela participação. A gente vai encerrar com uma música muito especial. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Bye bye, tchau. Alguma coisa a declarar de saideira, Nandão? É, vou torcer por... Eu não vou torcer por ninguém. Falou. Minhas canções inesquecíveis. If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm alright. Those things get kind of slow. She might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go. town. And I've never gotten used to it. I've just learned to turn it off. Either I'm too sensitive or else I'm getting stoned. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart, they all went by so fast. If she's passing by, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.